Chegamos ao final do programa TBT Sertanejo. Agradecer a você que esteve com a gente durante esta hora inteira. Muito obrigado por sintonizar todos os domingos aqui a 1470, em especial no programa TBT Sertanejo. Próximo domingo tem mais a partir das 13 horas aqui na 1470. Vem aí na sequência o programa Encontro Marcado com Padre Elson. A todos o nosso muito obrigado e até o próximo domingo. Denis Dantas, comunicando com você. Denis Dantas. Denis Dantas. Sua tarde, que dia lindo. Rádio Rural AM. Rádio Rural AM de Parelhas. 1470 kHz. Uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana. Parelhas, Rio Grande do Norte. Rádio Rural, Rádio Rural. A voz da igreja. Estamos trabalhando cada vez mais para levar até você a verdade. Há em todos nós funcionários um desejo de transformar a comunicação no rádio, um caminho para a cidadania. Diariamente levamos ao ar programas que expressam o sentimento do povo, o desejo de ter voz e vez, liberdade de pensamento e opinião. Ser bravo para buscar a verdade, essa é a nossa meta. Aqui, Rádio Rural AM de Parelhas, 1470 kHz. Uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana. Parelhas, Rio Grande do Norte. Rádio Rural, Rádio Rural. A voz da igreja. Começa agora, programa Dia do Senhor. Todos reunidos em torno do ressuscitado, alimentando a fé através da escuta da palavra de Deus. Dia do Senhor. Apresentação, Padre Neto. Boa tarde, Rádio Rural AM. Este programa é uma produção independente de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Programa Hora do Agricultor, na rádio vai começar com Antônio Félio Vaqueirinho. O moído já tá no ar. Ligue e peça sua música que o forró vai começar. Vai do meio que levar o jumento. Diga ele que vem assim embora que o jaco dele se soltou. Pode dizer, vai lá! Muito boa tarde a todos os agricultores, agricultoras, os trabalhadores que estão tudo ainda na luta. É, mas a vida é assim, cheia de altas e baixas, né? O cara pensa que tá bom, tá ruim, pensa que tá ruim, tá bom. E assim, a vida é desse jeito, cheia de altas e baixas. Não é seu Dedé de Ramos, Ana Terezinha, seu Tarcísio, Dona Zira, Moira Robenice, Edilmo, Edilmo, José e Cirilo. Tá na escuta do programa Hora do Agricultor. Vamos como vamos, vamos como vamos. Tá todo mundo ligado no programa Hora do Agricultor. Vamos conversar um pouco. Chama no forró, neguinho. Chama aí no seu, meu siri, meu siridó.